cerveja é puro malte. Puro malte. Essa cerveja é puro malte. Puro malte. Essa cerveja é puro malte. O lupo é mais concentrado e ela tem uma cor mais escura. E a cerveja fica mais encorpada porque ela é puro malte. Puro malte. A cerveja típica dos boêmios que enche a cara até tarde. Puro malte. Puro malte. É a cerveja dos boêmios que enche a cara até tarde. O efeito da cevada age mais rápido. Então tome cervejas mais fortes com puro malte. Puro malte. É a cerveja dos boêmios que bebem até tarde. Puro malte. Puro malte. Puro malte. Puro malte. É a cerveja dos boêmios que bebem até tarde. Com a cevada mais concentrada, a cerveja fica mais encorpada, porque ela tem puro malte. Puro malte. É a cerveja dos boêmios que bebem até tarde. Puro malte. Puro malte. É a cerveja dos boêmios que bebem até tarde. Se você for beber, peça puro malte. Puro malte. É a cerveja dos boêmios que bebem até tarde. Puro malte. Puro malte. Puro malte. É a cerveja dos boêmios que enche a cara até tarde. Puro malte. Puro malte. Cerveja dos boêmios que bebem até tarde. Puro malte. Puro malte. É a cerveja dos boêmios que bebem até tarde. Puro malte. Puro malte. Puro malte. A cerveja dos boêmios que bebem até tarde. Puro malte. Puro malte. Quando eu sair desse ensaio, eu vou beber puro malte. Puro malte. É a cerveja dos boêmios que bebem até tarde. Você já comprou cerveja hoje? Ainda não. Que cerveja você vai comprar? Puro malte. Puro malte. É a cerveja dos boêmios que bebem até tarde. No boteco lá de casa, eles só bebem puro malte. Puro malte. É a cerveja dos boêmios que bebem até tarde. Eu vou abrir uma puro malte. Puro malte. Puro malte. Puro malte até tarde. Puro malte. Puro malte. Puro malte até tarde. Puro malte. Puro malte. Puro malte até tarde. Puro malte. Até tarde. Puro malte. Até tarde. Puro malte. Até tarde. Puro malte. Puro malte. Até tarde. Até tarde. Puro malte. Puro malte.